azul ao PM Delta, informando que já estamos no ponto de cheque dos motores, confirmando aí a interseção Golf, está interditada. PM Delta. PM Delta está no ponto para cheque de motores, só informando que a interseção Golf está interditada. Estou ciente, chame para o regresso ao PM Delta. Chamará. Torre Salvador, boa noite, Gol 18, 17. Boa noite, Gol 18, 17, aguarde cópia Guarulhos. Aguardará, Gol 18, 17. 1817 para outra cópia. Romo 817 para Guarulhos, autorizado nível 360, via confirmando o nível autorizado é o 400, decola da pista 10 com primeira curva direita, a saída será da El, Leda, Crate. Após Crate, consegue na Ferlo 14 até Gruff. Então, pela Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, direto Trive, Upper Whisky 58 até Poços. Controle 119.35, assina 5464, gol no 817. Ok, autorizado Guarulhos no 400, decola da décima, curva direita, saída da El, via Leda. Direto Crato, após Upper Zulu 14, Groove, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Drive, Upper Whisky 8, após Costa. Controle 1935, achando 5464, gol 1817. Gol 1817, correto, então para o pushback acionamento. Vamos lá para o pushback acionamento, gol 1817. dia, Gol 9071, cliente da Eco. Sendo identificação, desta via, chegada a marca para 2 mil pés, ajuste no 013. Desta via, ajuste no 013, Samari, 9071. Salvador, Gol 1817, na posição 5 para flashback acionamento. Visualizado, sim, para o táxi, 1817. Camarada, para o táxi, 1817. Governador, gol 1817 para o táxi, com 4 horas de autonomia, Lanterna da Leão, 87 a bordo. 1817, táxi Via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, firme pronto para decolagem, ajuste 1013. Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, agudará pronto para decolagem, o ajuste 1013, 1817. Agora o voo 1824. Decolagem 1-0. 1-8-1-7, ali decola, vento 1-2-0 graus, 0-8-9. Livre linha decolar, 1-8-1-7, dá 10. 171. O 9071, no chame C, Torre, na sequência 118, décima meia dúzia. 8612 com a Torre, 971. Final da 1-0, baixar o trabalho.